os anos 20 nas artes visuais. Um programa de Filipa Dias. Primeira parte. Anos 20, muito mais que o meu frio depois da guerra, muito mais do que desenvolvimento industrial, consumismo, lei seca, moda, foxtrot, automóveis ou telefones. A distinção desta década vai muito além disso. Assenta numa efervescência cultural louca, numa mudança profunda de pensamento e estilo de vida, numa ruptura intensa de tradições antigas e num dinamismo social e cultural de grande importância. Nestes anos, o mundo recebe a dádiva do jazz, do cinema sonoro, assiste à gradual emancipação da mulher, conhece os escritos da Lost Generation, escuta as inovações musicais da Escola de Viena, interessa-se pelas teorias psicanalíticas de Freud e contempla as transformações veiculadas por correntes artísticas como o surrealismo ou o abstracionismo. A mente irrequieta dos homens surpreendeu com soluções e respostas ousadas para as necessidades e problemas. Como em todas as épocas, os intelectuais e os artistas são os primeiros a enunciar a consciência de que é preciso repensar a sociedade e o próprio homem. E, estes anos, não são exceção à regra. Começando por uma corrente artística que nasce um pouco antes dos anos 20, mas que se desenvolve principalmente nessa altura e influencia muitas outras, o dadaísmo é um movimento artístico estético revolucionário com origem em Zurique, no ano de 1916. Surgiu no Cabaret Voltaire, um clube noturno, no qual artistas realizavam recitais e expunham as suas obras. Os seus grandes iniciadores foram Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. O nome Dada foi escolhido completamente ao acaso. Um dicionário foi aberto aleatoriamente e a palavra, representando uma absurda ingenuidade e primitivismo, tal como o primeiro som de um bebê, foi selecionada muito apropriadamente, visto que se tratava de uma corrente nova, acabada de nascer, espontânea. Este movimento surge no âmbito de uma ruptura de todas as artes tradicionais, de uma negação de todas as estéticas conservadoras e valores sociais até aí estabelecidos. O objetivo era destruir os sistemas de códigos do mundo das artes, expressar a decepção encontrada nos valores tradicionais da cultura, destruir a razão e a lógica, apoiando-se em valores anárquicos, primitivos e irracionais, no qual o artista pode assumir uma atitude de liberdade total. Agressividade, revolta, indignação, instabilidade, irreverência, espontaneidade, protesto, escândalo, caos, provocação e desordem não só eram permitidos como pedidos. Claro que, como sempre, o aparecimento desta corrente foi o reflexo do contexto histórico em que se vivia. Guerra, opressão, formalidade, instabilidade social, angústia. É uma perturbada reação total ao estado do mundo. O dadaísmo era um movimento anti-artístico, contraditório, irracional, sem sentido definido, mas não tolo. Só reivindicava a total liberdade individual e assentava no sarcasmo, provocação e niilismo. Rapidamente o movimento, através da revista distribuída por Tzara, se espalhou por cidades como Berlim, Colônia, Hanover, Paris, Nova York e Moscou. No entanto, nem todos foram receptivos em relação a este novo tipo de arte. O acaso e a provocação eram a chave dos trabalhos, mas nem sempre estes foram aceitos ou reconhecidos como significantes e muitas exposições foram encerradas ou invadidas pela polícia por serem consideradas fraudulentas ou ofensivas. Marcel Duchamp foi um grande dadaísta francês que sempre defendeu que a arte não tinha de ter restrições e que tudo era possível. A ideia de que a arte pode ser o que o artista quiser reflete bastante bem o que é o dadaísmo. É, no fundo, a inexistência de barreiras e de regras. É o sonho de uma liberdade total do homem. Outro movimento artístico e literário com origem na década de 1920, desta vez em França, foi o surrealismo. Com a instabilidade política e social vivida na altura, as formas de analisar e de representar a realidade foram repensadas e alteradas. Bastante influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud, o papel do inconsciente no processo criativo é talvez a característica principal desta corrente. A psicanálise é também um conjunto de teorias psicológicas sobre a origem das neuroses e, posteriormente, do desenvolvimento mental geral, formuladas por Freud, por seus discípulos e seguidores, concomitantemente com a invenção e elaboração do tratamento psicanalítico. Os conceitos-chave que as definem são o inconsciente, ou seja, a ideia de existir uma atividade mental de que o indivíduo não tem consciência, mas que exerce um efeito dinâmico no seu comportamento. A resistência, ou seja, a ideia de que a consciência resiste ao surgimento de tendências inconscientes na consciência e que o faz através de defesas. As defesas são técnicas que servem para proteger o ego, aquilo que vulgarmente se pode chamar de razão ou senso comum, em contraste com o id que contém as paixões. A transferência, ou seja, a ideia de que o relacionamento do indivíduo com os seus objetos atuais é inconscientemente influenciado por seu relacionamento com objetos passados e que, em particular, o relacionamento do paciente com o analista recapitula os seus relacionamentos de infância com os pais. Para Freud, a arte era uma realidade convencionalmente aceite, na qual, graças à ilusão artística, símbolos e substitutos são capazes de provocar emoções reais. Assim, a arte constitui um meio caminho entre a realidade que frustra desejos e o mundo da imaginação que os satisfaz. O surrealismo vai para além do real, do racional, da lógica e assenta num automatismo psíquico do processo criativo, numa realidade distorcida baseada em sonhos e numa absolvição de todos os padrões estabelecidos de ordem moral e social. É uma expressão do funcionamento real do pensamento, o que vai de encontro aos estudos de Sigmund Freud. Thank you. Os artistas pretendem fugir do consciente. As alucinações e ilusões não constituem uma fonte de prazer negligenciável. São, aliás, juntamente com a loucura e o sobrenatural, o que esta tendência artística apresenta de especial. A atitude plástica mais realista tem-se nada mais, nada menos, horror, pois é feita de mediocridade, de ódio e suficiência sem atrativo. O racionalismo é também desprezado, uma vez que só permite considerar factos de pequena relevância na nossa experiência. No fundo, há uma liberdade de exploração da mente e do espírito do artista até ao mais profundo recanto, e é suposto esperar-se mais do puro sonho do que da realidade. E por que não? Afinal, conta-se que, diariamente, na hora de adormecer, o poeta simbolista Sam Paul Roux, amigo de muitos surrealistas, mandava colocar sobre a porta da sua mansão um aviso onde se lia: "O poeta trabalha". Segundo Pascal, a diversidade é tão ampla como os tons de voz, todos os passos, todas as tosses, todos os espirros. Perante tal afirmação, qual a necessidade em dar atenção a um estilo informativo, puro e simples? Dar asas à imaginação que não conhece limites é exatamente o que o surrealismo propõe como interessante. Assim, este movimento não só modificou o processo artístico, como criou uma nova concepção do mundo e do ser humano. O belga René Magritte, o alemão Max Ernst e os espanhóis Juan Miró e Salvador Dalí são pintores que exploram os seus desejos, angústias e restantes matérias do seu inconsciente, assim como ultrapassam a censura antesposta à imaginação e liberdade criativa. No cinema temos Luís Buñuel, na literatura André Breton, Benjamin Perret, Louis Aragon, Paul Éluard. Nos espetáculos de cena, Anthony Artaud, Jean Cocteau, Francis Picabia, Pablo Picasso e Jacques Prévert. Thank you. O marco oficial da instituição deste movimento é o lançamento do Manifesto Surrealista em outubro de 1924, no qual André Breton expõe ao mundo as ideias em que assenta a corrente artística. A nível dos segredos da arte mágica surrealista, Breton aconselha que seja feito num sítio que traga concentração ao espírito. É necessário o artista colocar-se no estado mais passivo e receptível possível, de maneira a conseguir produzir depressa, sem assunto preconcebido e sem qualquer tipo de contenção, hesitação ou trabalho de revisão. Pode e deve recorrer-se à arbitrariedade. Nada se deve emendar. Tem de ser espontâneo e, se momentaneamente ocorrer uma decepção no trabalho criativo, há a próxima fase do mesmo para consertar os erros. Para o autor do manifesto, a mais forte das imagens é a que apresenta o grau de arbitrariedade mais elevado, a que se leva mais tempo a traduzir em linguagem prática, seja porque ela encerra uma enorme dose de contradição aparente, seja porque um dos seus termos é dela curiosamente privado. É uma corrente bastante particular e para os seus apoiantes traz a compensação perfeita das misérias suportadas. Como já foi dito, surgiu numa altura entre guerras e foi para muitos um mecanismo de demonstração do não conformismo. O suprematismo russo foi uma corrente iniciada antes da década de 20, mais propriamente em 1913, mas teve bastante relevância durante os anos seguintes, daí ser pertinente mencioná-la. Influenciado pelo cubismo sintético e futurismo, Kazimir Malevich foi o mentor desta nova atitude mental. Ele opunha-se à ideia da arte servir qualquer objetivo utilitário. Esta devia ser a expressão de sentimentos puramente artísticos, ser livre de finalidades práticas e estéticas, rejeitar a obediência às aparências da realidade e romper com as imitações da natureza experimentadas pelo impressionismo. A arte suprematista defende a superioridade das emoções genuínas, a independência espiritual do artista e o despojar de qualquer adulação do artista ao Estado, à religião ou a objetos. Malevich usava figuras geométricas nas suas pinturas, sendo o quadrado uma figura geométrica nunca encontrada na natureza, o elemento suprematista básico. Era essa a forma que simbolizava o repúdio pelas aparências e arte do passado. A sua pintura de um quadrado preto sobre um fundo branco, exposta em Petrogrado, atual São Petersburgo, em 1915 e depois em Moscovo, foi bastante mal entendida pelos críticos, incapazes de atingir a dimensão e sentido da poderosa forma, que não era vazia, mas sim cheia de ausência de qualquer objeto e que, por isso, atingia uma amplitude imensa. Mais misteriosa que essa sua obra foi a composição Composição Suprematista Branco sobre Branco, cerca de 1918, que representa a derradeira libertação do artista e o despojar de toda a materialidade. Ao trabalhar perante a pura sensibilidade estética, o pintor não se limita a sobrepor quadrados. Ele emprega as formas elementares, criando um novo mundo que vai para além do visível. Kazimir Malevich teve bastante importância no abstracionismo geométrico e influenciou artistas como El Lissitzky, o húngaro László Moholy Nagy, bem como também o grupo holandês De Stijl, o construtivismo e o minimalismo dos anos 60. Juntamente com Malevich, artistas como Ivan Puni, Alexandra Ekster, Olga Rozanova, Nadezhda Udaltsova, Ivan Kluin, Lyubov Popova, Nikolai Suetin, Ilya Shashnik, Nina Jenke-Meller ou Ksenia Boguslavskaya também foram membros deste movimento. Suprematismo é então a arte concebida através de formas geométricas, como o retângulo, o círculo, a cruz e o triângulo, que não perdem a sua importância face a um tema, como normalmente ocorre nas outras correntes artísticas. É a supremacia da mente, da razão e do raciocínio. É a criação não objetiva, é o equilíbrio do homem. Com raízes europeias no início do século XX, o abstracionismo, tal como o nome indica, refere-se a uma forma de arte na qual a figuração e a representação não dependem de referências visuais do mundo. Em vez disso, através da cor, forma, linha e superfície, formam-se composições que quebram com o tradicionalismo e assentam na criação de uma linguagem visual que pode originar múltiplas interpretações e que estão para além da percepção mimética do mundo sensível. Deste modo é possível criar-se uma linguagem universal capaz de superar as diferenças intelectuais de cada espectador. O abstracionismo divide-se em duas tendências, o abstracionismo informal ou expressivo e o abstracionismo geométrico. O primeiro exemplo de abstracionismo era mais instintivo, apoiava-se no inconsciente e na intuição. Manchas de cor, formas e linhas são modeladas de acordo com a subjetividade do criador, nele se evidenciando de um modo mais direto sentimentos e emoções. Recebe uma primeira fase influências expressionistas e cubistas. Vasily Kandinsky foi um grande protagonista desta tendência das artes plásticas. O abstracionismo geométrico é muito mais desligado à emocionalidade. É, acima de tudo, uma concepção geométrica composta por cores e formas organizadas, com ascendências futuristas e cubistas. Algumas vanguardas russas, maiormente o suprematismo e o construtivismo, bem como o orfismo, o movimento de Steele ou o neoplasticismo, que durou de 1917 a 1931, ilustram esta segunda orientação. O grupo Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, foi bastante influente na criação e desenvolvimento desta corrente. Os seus principais integrantes foram Vasily Kandinsky, Alexei von Jawlensky, Franz Marc, August Marc, Paul Klee, Marianne von Verefkin, Lionel Feininger ou Albert Bloch. Imigrantes russos e alemães com inspirações expressionistas que se reúnem em 1911 e que contestam o racionalismo e valorizam as experiências e sensações individuais e que têm uma inclinação claramente sentimentalista. A dimensão lírica que dão a cor, o dinamismo da forma e as tendências emotivas e abstratas dadas às superfícies funcionaram como uma ponte do expressionismo para o referido abstracionismo. Thank you. A Art Deco é um estilo artístico que não tem qualquer tipo de caráter político ou filosófico. A ênfase é colocada no valor decorativo. Embora se possa considerar a sua fase embrionária logo após a Exposição Universal de 1900, tem o seu período de consolidação na década de 20, principalmente no ano 1925, com a Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas. A contração do nome desta exposição, 1925 Expo Art Deco, que foi o título dado pelo arquiteto Le Corbusier a uma série de artigos da sua publicação L'Esprit Nouveau, terá sido a origem do nome desta tendência, só mais vulgarizado nos anos 60. Inicialmente manifestou-se na Europa e era caracterizada por um estilo luxuoso, utilizando materiais nobres, nomeadamente marfim, bronze e mármore. Mais tarde, quando se espalha para além deste continente, assume um caráter mais acessível às massas, começando então a sua produção em larga escala, entrando no cotidiano da sociedade através de utensílios diários, acessórios femininos, louças e móveis. É uma corrente que marca arquitetura, pintura, artes gráficas, moda e design. Este movimento vanguardista é uma combinação de futurismo, cubismo e construtivismo, sendo bastante genuíno e simples. Enfatiza as formas geométricas, geralmente em padrões simétricos, formas elegantes e estilizadas, motivos com repetições regulares, superfícies polidas, brilhantes e cromadas, cores discretas. Ordem, cor e geometria caracterizam este estilo elegante, moderno e funcional. Na arquitetura há uma racionalização de volumes, rigor geométrico, preocupação com a ornamentação, predominância de linhas verticais, geometrização de formas, uso predominante de betão e utilização da composição tripartida clássica, ou seja, embasamento, corpo principal e coroamento. As estruturas são geralmente em betão armado e o embasamento revestido a granito, mármore e materiais nobres. As janelas são do tipo Copacabana e as plantas flexíveis com acessos por hall ou galerias. Toda a iluminação é fiérica e bastante importante. Em Nova Iorque, os principais edifícios são o Empire State Building e o edifício Chrysler. Em Portugal, o Teatro Rivoli, a Estação Ferroviária do Cais de Sodré, a Casa de Serralves e o Coliseu do Porto ou o Cineteatro Capitólio são representantes desta corrente. O alemão Walter Gropius, fundador da relevante Escola de Design, Artes Plásticas e Arquitetura de Vanguarda, Bauhaus, foi um arquiteto de renome bastante importante na consagração deste estilo, assim como o norte-americano William Van Allen e William Lamb. Em relação ao impacto na moda, este é mais notável em acessórios e joalharia. Bolsas, chapéus, nécessaire, cigarrilhas, boquilhas e botões eram frequentemente inspirados em pinturas cubistas, sendo repletos de motivos geométricos. Paul Poiret foi um dos mais importantes estilistas do século. Foi uma das personalidades que, juntamente com Coco Chanel, respondeu ao desejo de liberdade das mulheres e reduziu o desenho da roupa feminina drasticamente. Esta passou a ter menos volume, a evidenciar menos as formas e a ser composta por cortes retos. Foi tudo uma resposta à liberdade procurada pela mulher nesta época. A nível da decoração de design interior, os cortes limpos, geométricos e sofisticados das peças representam um estilo ainda hoje utilizado e considerado na moda. Eileen Gray, por exemplo, é criadora de peças que, passado 100 anos, são ainda comercializadas e apreciadas. O design gráfico foi também uma área bastante atingida pela Art Deco. O surgimento da tecnologia e velocidade, as cores intensas, as composições com fortes contrastes, a geometrização, a simetria e a valorização do moderno são bastante notáveis. A produção gráfica e a publicidade caminharam juntas nos anos 20 devido ao facto das empresas estarem em concorrência e procurarem uma identidade própria e distinta. O cartaz foi um elemento Art Deco por excelência devido ao desenvolvimento da propaganda e da inundação das cidades por impressos. As letras encorpadas e geométricas substituíram as ilegíveis da Art Nouveau. André Mauron-Cassandre, famoso pelo seu cartaz Normandie, considerado um dos maiores designers gráficos de França, assim como Paul Collin, são nomes a destacar na área. Este programa teve locução de Filipa Carvalho Dias, Joana Brites e João Soares Santos. Realização de Filipa Carvalho Dias. Thank you.